Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amigo, amiga que nos ouve, o disco do dia de hoje traz o segundo de uma série de três programas Fato em Comum no Disco do Dia, dedicados ao novo álbum duplo de Chico Buarque, Na Carreira. O novo disco do Chico é sempre um acontecimento que sai do comum. Vamos apreciá-lo com a música Choro Bandido, parceria de Edu Lobo com Chico Buarque. Mesmo que os cantores sejam falsos como eu, serão bonitas, não importa, são bonitas as canções. Mesmo miseráveis os poetas, os seus versos serão bons. Mesmo porque as notas eram surdas quando um deus sonso e ladrão. Das tripas a primeira lira que animou todos os sons. E daí nasceram as baladas e os arrobos de bandidos como eu, cantando assim: você nasceu pra mim. Na Carreira foi gravado ao vivo no Rio de Janeiro em fevereiro de 2012. O roteiro do show e do disco foi feito pelo próprio artista. No repertório, algumas músicas novas, junto com clássicos do compositor em novos arranjos. Confira na música O Meu Amor, de Chico Buarque. Só ser e que me deixa louca quando me beija a boca, minha pele toda fica arrepiada e me beija com calma e fundo até minha alma se sentir beijada. Ah, o meu amor tem um jeito manso que é só seu, que rouba os meus sentidos, viola os meus ouvidos com tantos segredos lindos e indecentes. Depois brinca comigo, ri do meu umbigo e me crava os dentes. Ah, eu sou sua menina, ele é o meu rapaz. Meu corpo é testemunha do bem que ele me faz. Participam do show e do disco os músicos Jorge Helder, contrabaixo, Marcelo Bernardi, sopro, Bia Paz Leme, teclados e vocais, João Rebouças, piano, Wilson das Neves, bateria, Chico Batera nas percussões. Chico é fiel a essa banda há muitos anos, como a seu arranjador, Luiz Cláudio Ramos, que toca no disco e assina os arranjos. Fidelidade também a Vinícius França, que produziu o show e o álbum. Ouça Ana de Amsterdã, parceria de Chico Buarque com Rui Guerra. Sou Ana do dique das docas, da compra, da venda, da troca, das pernas, dos braços, das bocas, do lixo, das fichas, das bichas. Sou Ana das loucas, até manhã. Sou Ana da cama, da cana, fulana, sacana. Sou Ana de Amsterdã. Eu cruzei um oceano na esperança de casar. Fiz mil bocas pra Solano, fui beijada por Gaspar. Sou Ana de Cabo Tenente, sou Ana de toda a patente das Índias. Sou Ana do Oriente, Ocidente, Acidente gelada. Sou Ana obrigada, até manhã. Sou Ana do cabo, do raso, do rabo, dos ratos. Sou Ana de Amsterdã.